Да, по нашему часу. Кто здесь держит эту стилу, витаю вас, отлично. Salvador Conquista, 180 de motorizado, via roda do plano, decola 1-0, primeira curva direita, saída a bord, elefa, passe aí conforme. 1-1935 controle, 5461 no transponder. Estrada, Vitória da Conquista, nível 180, conforme rota, decola da 1-0, curva direita, saída a bord, tração elefa. 5461 no chão, né? 1935 no controle. 5461, quanto é já? dia, Xené 6212, mais checado. Xené 6212, chega no 014, cruzado com 10, vento no 40 graus, 069. Pesado pouso no 10. É 6212, no solo 49, direita, táxi via Alfa, Juliette, para o portão 5. Beleza, táxi até o 05, bom dia, obrigado. Salve no pátio 3, chame pro táxi. 28, 46, ciclista alterna Salvador. Segue o táxi, reporte para, né, para ingresso no pátio principal, passarinho 2018. Tomará, 2018. Sarino, segue táxi, Virgem Alfa, no ponto esperador 10, chame torre 1-1895. Senegal no 0 no 4. 2014, Virgem Alfa, ponto esperador 1895, 2022. Passaria 2228, ponte cara, pista no 0, vento 150 graus, 069. decolou ao 59, controle agora em 119.35 no voo. Controle 119, decimal 35, 2228, boa noite. Está autorizado, início reporte para ingresso no pátio principal, com o fim de Juliette. Ok, obrigado. Boa noite, 7-3-1-7-0. Esse zero reposta no externo baixado e travado. Passará. Passando externo, trem, baixada travada, 7310. Cruzado fundo 10, vento no 40 graus, 5 nós. Cruzado fundo 10, 7310. solo aos 14, libere à direita, taxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, portão antes da Juliette. Manter a posição na saída do pátio 3, aguardando para ingresso. Tem uma nave da TAM que acabou de pousar agora, que vai prosseguir o portão 8. Ok, vou aguardar aqui na entrada do pátio 3. Aqui na saída do pátio 3, obrigado. Vem dessa Juliette, portão 8. Dessa Juliette, portão 8. Está autorizado a prosseguir com o reboque e a faixa ao término. Ok, vou ter o direito.